Meu amor faz coisas simples como fogo. Meu amor faz coisas simples como fogo. Faz como fogo. E de repente me chamusca. E eu amo assim tão simples. Ah, como ele não pode ser. Não sei como ele me ofusca. Ele joga quando quer. De repente sou seu jogo. Ah, ele me joga quando quer. Ah, ele joga. Que eu queria ser como ele. Assim cruel como o mundo. Ai, tão simples. Que o que ele sabe eu nunca aprendo. Eu podia ser mais forte se quisesse. Posso ser muito mais forte se quisesse. Não sei ser mais forte. Meu amor não me conhece. Sei brincar com a minha sorte. Ah, como ele não pode saber. Abra a porta para a noite. Eu também posso brilhar. Vejo já tantas promessas. Eu também posso brilhar. Ah, brilhar. Mas a chave do mundo é ser exatamente assim como ele. Oh, cruel como o mundo. Ai, tão simples. Eu queria ser assim como ele. Ah, cruel como o mundo. E tão simples.